Yeah, yeah, mais um dia, mais um corre sem tempo pra falhar. O jogo da vida, você joga, você fica pra trás, pra trás, pra trás. Acordo cedo, mente a milhão, sonho grande, pé no chão. Já vi vários desistirem, mas eu nunca fui em vão. Cada rima um tijolo, construindo meu castelo. Se a vida é um tabuleiro, tô jogando igual o mestre. Muitos falam, povos fazem, querem grana sem esforço. Eu fiz do corre minha arte, transformei dor em negócio. Mundo gira, eu sigo em frente sem olhar pra trás. Não espero a sorte, eu que faço a minha paz. No corre eu vou, sem medo eu sou. Se a vida fecha a porta, roubo não dou boi. No corre eu vou, sem medo eu sou. Quem planta o trabalho vai colher seu valor. Vários na quebrada, sem um rumo pra seguir. Eu decidi ser diferente, tenho meta pra cumprir. O tempo voa, então eu faço valer. Não adianta reclamar se não agir pra vencer. E a favela chorar, mas também vi sorrir. A esperança no olhar de quem não quer desistir. A fé me guia, eu vou além do que esperam de mim. Se a vida é um livro aberto, tô escrevendo o meu fim. Já caí, levantei, só aprendi com a dor. Cada tombo que eu tive me tornou um vencedor. Hoje vejo de cima o que é ilusão. Nada vale mais que paz do coração. No corre eu vou, sem medo eu sou. Se a vida fecha a porta, roubo não dou boi. No corre eu vou, sem medo eu sou. Quem tanto trabalho vai colher seu valor, yeah. A vida cobra, mas eu nunca falho. No corre, sempre avançando, sem medo de errar. No corre eu vou, sem medo em frente, sem olhar pra trás. Não me espero do jogando, construindo meu castelo. Se a vida é um tabuleiro, tô jogando igual o mestre. Muitos falam, poucos fazem, querem grana sem esforço. Mão do G, eu sigo em frente sem olhar pra trás. Não espero a sorte, eu que faço a minha paz. Mão do G, eu sigo em frente sem olhar pra trás. Não espero a sorte, eu que faço a minha paz. No corre eu vou, sem medo eu sou. Se a vida fecha a porta, roubo não dou boi. No corre eu vou, sem medo eu sou. Quem planta o trabalho vai colher seu valor. No corre eu vou, sem medo eu sou. Se a vida fecha a porta, roubo não dou boi. No corre eu vou, sem medo eu sou. Quem planta o trabalho vai colher seu valor. Yeah, yeah. A vida cobra, mas eu nunca falho, nunca falho, nunca falho. No corre, sempre avançando, sem medo de errar.